declarar amor. Demonstrar o amor é uma forma de deixar a vida transbordar dentro do próprio coração. A maioria das pessoas estabelece datas especiais para manifestar o seu amor pelo outro. É o dia do aniversário, o Natal, o aniversário de casamento, o dia dos namorados. Para elas, expressar amor é como usar talheres de prata. É bonito, sofisticado, mas somente em ocasiões muito especiais. E alguns não dizem nunca o que sentem ao outro. Acreditam que o outro sabe que é amado e pronto. Não é preciso dizer. Conta um médico que uma cliente sua, esposa de um homem avesso a externar os seus sentimentos, foi acometida de uma supuração de apêndice e foi levada às pressas para o hospital. Operada de emergência, necessitou receber várias transfusões de sangue, sem nenhum resultado satisfatório para o restabelecimento de sua saúde. O médico, um tanto preocupado, a fim de sugestioná-la, lhe disse: "Pensei que a senhora quisesse ficar curada o mais rápido possível para voltar para o seu lar e o seu marido." Ela respondeu sem nenhum entusiasmo: "O meu marido não precisa de mim. Aliás, ele não necessita de ninguém. Sempre diz isto." Naquela noite, o médico falou para o esposo que a sua mulher não queria ficar curada, que ela estava sofrendo de profunda carência afetiva, que estava comprometendo a sua cura. A resposta do marido foi curta, mas precisa. Ela tem de ficar boa. Finalmente, como último recurso para a obtenção do restabelecimento da paciente, o médico optou por realizar uma transfusão de sangue direta. O doador foi o próprio marido, pois ele possuía o tipo de sangue adequado para ela. Deitado ao lado dela, enquanto o sangue fluía dele para as veias da sua esposa, aconteceu algo imprevisível. O marido, traduzindo na voz uma verdadeira afeição, disse para a esposa: "Querida, eu vou fazer você ficar boa." "Por quê?", perguntou ela, sem nem mesmo abrir os olhos. "Porque você representa muito para mim." Houve uma pausa. O pulso dela bateu mais depressa, seus olhos se abriram e ela voltou lentamente a cabeça para ele. "Você nunca me disse isso." "Estou dizendo agora." Mais tarde, com surpresa, o marido ouviu a opinião do médico sobre a causa principal da cura da sua esposa. Não foi a transfusão em si mesma, mas o que acompanhou a doação do sangue que fez com que ela se restabelecesse. As palavras de carinho fizeram a diferença entre a morte e a vida. É importante saber dizer: "Amo você." O gesto carinhoso, a palavra gentil autêntica, a demonstração afetiva num abraço, numa delicada carícia, funcionam como estímulos para o estreitamento dos laços indestrutíveis do amor. É urgente que no relacionamento humano se quebre a cortina do silêncio entre as criaturas e se fale a respeito dos sentimentos mútuos, sem vergonha e sem medo. A pessoa cuja presença é uma declaração de amor consegue criar um ambiente especial para si e para os que privam da sua convivência. Quem diz ao outro: "Eu amo você", expressa sua própria capacidade de amar, mas também, afirmando que o outro é amado, se faz amar e cria amor ao seu redor.